Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, na RioSulRádio.com, apresenta Classic Rocks. Com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A partir de agora, até as 4 da tarde, como eu sempre digo a vocês, 2 horas de rock and roll para vocês ficarem à vontade, curtirem o seu momento da melhor maneira possível. E, falando em momento, a gente já continua curtindo aqui os 50 melhores álbuns ao vivo da revista Road Grill. Tá ok? E hoje no programa você vai ouvir Peter Frampton, olha só, Black Sabbath com Dio nos vocais, só o Dio. O resto da formação, não. É isso mesmo, só o Dio. No lugar do Ozzy. É o Black Sabbath Live Evil, tem o Guns N' Roses e o Queen, cara. São clássicos do rock pra você. A gente começa com Peter Frampton do álbum Frampton Comes Alive. Esse ano eu me lembro, 1976, cara. Foi demais. Você vai conferir com a gente agora, começando com Something's Happened. Vamos lá. Thank you. is wrong. I don't believe nobody takes too long changing your mind. Well, now let me up. I don't believe that kind. Drink my cup, yeah. Well, take away what you can make today. Hey, look, turn around, put your hand in the lottery, yeah. What you found, take the place you got another taste. Let me through. Pois é, você ouviu aí, Pira FM, estamos ao vivo. Eu já toquei várias vezes como é que é? Do You Feel Like Me Do, Jump Jack Flash do Rolling Stones, desse álbum ao vivo. Só que dessa vez eu quis colocar alguma coisa diferente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês ouviram aí, ó. It's a Plain Shame, Shine On, Do Be War, I'll Give You Money, No Way Too Far For My Baby, e a primeira foi Something's Happened. Gostou? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break e volta com Black Sabbath com Dio nos vocais. Classic Rocks pra você, você tá curtindo aí, ó, os 50 melhores álbuns ao vivo de todos os tempos, segundo pesquisa da revista Roadie Crew. Tá ok? Tá, eu acho que 90% aqui eu concordo. Agora tem alguma coisa que eu preferia colocar, acrescentar, mas isso aí eu não tenho que mexer no que já tá feito, tá ok? Bom, agora chegou a vez do Black Sabbath. Black Sabbath com Ronnie James Dio. Nos vocais, esse álbum, se não me engano, é de 82, é o Live Evil. A gente vai começar com um clássico, Heaven and Hell. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah. It's the sign. vou dizer pra vocês que eu gosto do Saba com o Dio nos vocais, mas cantando músicas da época do Dio. O Dio cantando as músicas do Ozzy, se me desculpem, não rola, não dá, não tem como, tá? Mas não tô desfazendo o Dio, não, porque uma coisa, outra coisa é outra. Tá ok? Você ouviu aí a do álbum Live Evil, Voodoo, The Sign of the Southern Cross, Palliative Mother Rules, Neon Knights e Heaven and Hell, que é a faixa título do primeiro álbum gravado com o Dio nos vocais do Black Sabbath. Legal? Vamos pro break? Na sequência tem Guns N' Roses, cara. Vem porrada por aí, segura a onda. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, você tá ouvindo aí o Classic Rocks da RioSulRádio.com até as 4 da tarde, aquelas duas horinhas que você tem pra dar aquela relaxada legal, ou então ficar agitado, curtir, dançar, fazer o que você tiver a ver, que o momento é todinho seu, aliás, o momento é todo nosso, com os clássicos do rock pra você, aqui na RioSulRádio.com. E a gente continua com os clássicos, os 50 melhores álbuns ao vivo da revista Rolling Stone, e é lógico, tinha que ter o Guns N' Roses. Eu não gosto do Axl Rose, mas eu tenho que tirar o chapéu, que o começo da banda foi sensacional. É o álbum Live Era, ou Wira, não sei como é que pronuncia, tá? Vamos nessa! A gente começa com a minha música predileta do Guns, Paradise City. Vamos lá! Yeah. Vamos com ele. Tudo a ver, é o Come to the Jungle. Tá aí, ó, Guns N' Roses ao vivo, cara. Eles continuam, bom, quando eles faziam um som ao vivo deles, essa é outra banda que ao vivo conseguia fazer melhor que em estúdio, cara. Porque também pudera, né? Metade do pó da Bolívia ia lá pro palco. Vai fazer o quê, né? Ué, No show do primeiro Rock in Rio que eles vieram, o Axl Rose bateu de frente com um baixista no palco. Os dois caíram no chão. Eles estavam há 3 dias sem dormir. E o Bial chegou a comentar na época que eram os ares da Bolívia que fez com que eles fizessem assim. Ele foi até bem sutil, né, cara? Eu não preciso entrar em detalhes, é mesmo? Ah, o baixista e ele batendo de frente pro palco. Daí, ó. Bom, Welcome to the Jungle, I Used to Love Her. Tem também You Could Be Mine, Sweet Child of Mine e Paradise City, com Guns N' Roses Life Era. Ok? Vamos fazer o seguinte: a gente vai pro break e volta com Queen ao vivo. Você tá pensando que a gente vai voltar com baladinha? Espera que você vai ver. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, chegamos ao final aí do Classic Rocks. Você vai curtir uma banda aqui que você vai torcer o nariz na hora que eu falar. Mas se você conhece o Queen, você vai saber que eu tô fazendo a coisa certa. Tá do álbum Live Killers, um tremendo de um álbum. Se não me engano, acho que é o único álbum ao vivo do Queen, tá? Infelizmente, depois o Fred Mercury faleceu. Mas não vem aí aquelas baladinhas do Queen. Prepare-se que vem coisa boa. Pra começar, logo de cara, tem Bohemian Rhapsody. Escuta só. Classic Rocks. Thank you.

aí, gostou dessa versão, aliás, a fast version, a versão rápida do River Rock? Maneira, né, cara? Pois é, o Queen ao vivo. Eu disse pra vocês que não seriam baladas. Dá só porrada. Você ouviu? Tie Your Mother Down. Só porrada. She Heart Attack. Teve também Electro Entertainment. Keep Yourself Alive. Get Down, Make Love. E como eu disse, eu falei, eu anunciei errado o nome da primeira música. É Bohemian, né? Bohemian Rhapsody. Agora a pronúncia está certíssima. Live Killers, Queen. Fechando o programa de hoje com chave de ouro. Só valeu, gente. Cuidado que eu sei que tá debochando o canal. Só porrada. Já vou sair de cabeça feita, Calunga. Ó, seguinte. Depois dessa eu vou tirar meu cavalo da sombra. Eu tô saindo fora. Gente, sabadão, logo mais à noite. Se você for sair, aquela velha história. Meu amigo, se for beber, não dirija. Classic Rocks.